Foi com os manos da antiga que eu relembrei os absurdos da quebrada que eu já passei. Neste núcleo criminoso que eu não entrei, na calma devagar eu me situei. Uma rotina, amigos presos, me revoltei. Vida louca, faz um corre, não desanimei. Agora rezo, peço que eles estejam bem. Assim estou perdido, estava, agora me achei. Das ideias, combate entre o bem e o mal, Deus nos proteja. Drama, estresse, amor é viver pra aprender. Ninguém é melhor que ninguém, humildade tenha pra sobreviver. Minha responsa no rolê, a situação como é que anda. Ódio, dor, sofrimento sem grana. Inveja, cobiça, vingança, ganância. Não se assuste com a vida, é cheia de mudanças. Olé. Alguns polícia hoje eu driblei. Eu consegui escapar, por pouco eu sei. Tô bem, os mano preso faz falta, eu sei. Aperto play, smoke na rima, continuarei. Sem stop, desenvolve, esperto com a lei. E sei que atrás do tempo não se corre. Só se é pra vencer, se envolve. Sigo em frente, objetivo, suave. Hey, deixei pra trás todos os locks. Jogam sujo, mas nem ligou, me dei bem. Celebrei com os irmãos, um salve. Vida longa pra nós, família, hoje e sempre. Minha vida sem o crime eu elaborei. Atitude e humildade eu conquistei. Reconhecido valor tem que se impor. Como uma peça, os quatro elementos. Os grafiteiros são os nossos arquitetos. B-boy, dança o ritmo do movimento. DJ mandando a frequência pro comando. Informações podem na fúria do rimador. Traz ideias, combate entre o bem e o mal. Deus nos proteja. Drama, estresse, amor é viver pra aprender. Ninguém é melhor que ninguém, humildade tenha pra sobreviver. Minha responsa no rolê, a situação como é que anda. Ódio, dor, sofrimento. Sentimento sem grana, inveja, cobiça, vingança, ganância. Não se assuste com a vida, é cheia de mudança.